O Senhor não aceita culto de qualquer jeito. Se nós queremos cultuar ao Senhor, nós precisamos, a exemplo de Ezequias, ordenar todas as coisas. E precisamos ser fiéis e comprometidos em tudo o que Deus ordenou para o seu culto. E estamos vendo pequenos detalhes da ordenação do Senhor para um servo dele que quer cultuar a ele. Em pequenos detalhes de fidelidade. E agora ele vem e nos diz assim, abra comigo em Malaquias, capítulo 1. Deus não precisa, irmão. Deus não necessita de nenhuma das nossas solenidades, Deus não necessita da nossa fidelidade, Deus não necessita de nada, nem de nós, mas nós necessitamos. Eu e você é que precisamos nos encaixar perfeitamente no padrão de Deus, a fim de que todas as bênçãos que Ele tem para nós nos acompanhem. Toda a vida que Ele tem para nós esteja sobre nós. Em Malaquias, no primeiro capítulo, verso 6, o texto diz assim: o filho honra o pai, e o servo ao seu amo. Se eu, pois, sou o pai, onde está a minha honra? Esse foi o tema que Deus nos deu para esse ano de 2007, honrar ao Senhor. E começamos o ano dizendo assim: irmãos, priorize a celebração às 18 horas. Faça um compromisso com o Senhor. Se você caminhou um pouquinho mais com o Senhor e tem um pouquinho mais de fome, priorize estar nas células, em comunhão com os irmãos. Se você está caminhando um pouquinho mais, já está com um pouquinho mais de fome, não perca a escola de discípulos, não perca os estudos na quarta-feira, no domingo pela manhã, e vai crescendo, irmão. Honra ao Senhor. Ensinamos desde o início do ano, na verdade temos ensinado isso desde o início da igreja, mas enfatizamos isso mais desde o início do ano. Domingo é um dia de honrar ao Senhor. Porque simbolicamente, não é que o domingo é um dia santo, domingo é um dia especial, não. Todos os dias são dias bonitos, abençoados, dias de Deus. Mas o domingo é o primeiro dia da semana. E há algo precioso em eu dar ao Senhor as primícias. Ele diz: se as primícias são santas, todo o resto é santo. Se eu me dedico com fidelidade ao Senhor nas primícias, Ele vai me abençoar em tudo mais. E honrar ao Senhor é exatamente o tema desse versículo. O filho honra o pai, o servo honra o seu amo. Se eu, pois, sou o pai, onde está a minha honra? Se eu sou o Senhor, o amo, onde está o temor de mim? Diz o Senhor dos exércitos a vós. Irmão, se Malaquias está dizendo isso em nome do Senhor ao povo de Deus, é porque o povo de Deus passa por isso. E em momento algum, nós nascemos com uma tarja, com um selo de qualidade, dizendo que a partir dessa geração dos Sóstenes, todos são perfeitos, não tem mais aqueles defeitos de antes. Não nascemos, somos o mesmo povo. Por isso Deus deixou a sua palavra, porque Ele sabia que nós precisaríamos de todos esses ensinos. Filho, presta atenção, eu sou teu Deus, onde está minha honra? Aonde você está me honrando? Você quer ser fiel, filho? Porque quem honra é fiel, quem não honra não é fiel. Quem não é fiel pode até estar dizendo que honra, mas não honra. Filho, onde está a minha honra? Diz o Senhor dos exércitos a vós: ó sacerdotes que desprezais o meu nome, e vós dizeis: em que temos nós desprezado o teu nome, Senhor? Versículo 7: ofereceis sobre o meu altar pão profano, pão com fermento, pão profano. O que te, qualquer coisa, mesmo padrão do mundo, o que sobrar, qualquer coisa. E dizeis: em que te havemos profanado? Nisto que pensais que a mesa do Senhor é desprezível? Não, eu não penso isso não. Que é isso? Que é isso? O pastor está falando que eu penso que a mesa do Senhor é desprezível? Eu honro o Senhor, viu? Não aceita essa palavra sobre mim, não? Eu honro o Senhor. Mas todas as vezes que nós colocamos o Senhor em segundo plano e colocamos nossa própria vida, nossos interesses, nós desonramos ao Senhor. E não há nenhum de nós. A palavra do Senhor diz assim: se você disser que não peca, você é mentiroso. Senhor, eu preciso ir para o teu altar, porque eu posso estar te desonrando sem nem saber. E eu quero temor do Senhor sobre a minha vida, Senhor. Versículo 8. Quando, pois, ofereceis um sacrifício de animal cego, isso não é mal? E quando ofereceis o coxo ou o doente, isso não é mal? Ora, apresenta-o ao teu governador. Terá ele agrado em ti? Ou aceitará ele a tua pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Pega o que sobrou e leva de presente para o teu chefe. Você vai homenagear a pessoa mais importante do teu trabalho, da tua vida, da tua família. E é às 8 horas da noite. E você sai de casa, 5 para as 8, para procurar uma lojinha de conveniência, num posto, para ver se consegue achar alguma coisa para dar de presente. Você vai honrá-lo ou não? Vai honrá-lo ou não, irmão? Não tem a menor chance. Então eu tenho que trabalhar antecipadamente para gerar algo que vai honrar a quem eu quero honrar. Isso que o Senhor está dizendo. Você pega o teu animal coxo, cego, você pega o que há de pior, você pega o que está sobrando, você pega o tempo que sobra, você pega o dinheiro que sobra, você pega o conhecimento, a prática, a habilidade, que der, que sobra, e me oferece. Faça isso para o teu governador. Vê se ele vai gostar de você. O Senhor vem dizendo, de uma forma tão simples ou tão clara, agora, pois, suplicai o favor de Deus, verso 9, para que se compadeça de nós. Com tal oferta da vossa mão, aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Oxalá que entre vós houvesse até um que fechasse as portas, para que não acendesse debalde o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei oferta da vossa mão. Mas desde o sol nascente até o poente é grande entre as nações o meu nome. Pouco importa se você vai continuar trazendo oferta, se você vai continuar sendo infiel, se você vai trazer o que sobra, o que resta. O meu nome continua grande entre as nações. E em todo lugar se oferece ao meu nome incenso e uma oblação pura, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Em outra palavra, em um português bem claro, o Senhor está falando assim: eu oriento, eu ensino, eu mostro, eu estou dizendo, mas olha, se você não quiser, pouco importa, eu continuo sendo Deus. Mas se você quiser, pode ter certeza, você vai comer o melhor dessa terra. A palavra do Senhor diz em Números capítulo 18, verso 28, assim fareis ao Senhor uma oferta alçada de todos os vossos dízimos que receberdes dos filhos de Israel, e desses dízimos dareis a oferta alçada do Senhor a Arão, o sacerdote. De todas as dádivas que forem feitas, oferecereis do melhor delas, toda a oferta alçada do Senhor, a sua santa parte. Diga comigo: de todas as dádivas que me forem feitas, eu vou oferecer o melhor delas para o Senhor. Irmão, eu quero repetir, não se trata só de dinheiro. Dinheiro é o menos impactante de toda essa história. Se trata do meu tempo. Se trata do meu coração. Se trata da minha disposição física em caminhar. Nós vamos ver em todo lugar da terra que irmãos simples e humildes, que moram longe e que muitas vezes dependem de ônibus, são os irmãos que chova ou faça sol, eles estão ali. Pode contar com eles. E vamos encontrar em todos os lugares dessa terra as pessoas que moram mais perto, que têm mais facilidade, que têm todo o conforto, são as pessoas que por uma chuvinha ou por um vento mais forte dizem: ah, hoje eu não vou ao culto. Eu quero dizer, na autoridade do nome do Senhor, que isso significa oferecer ao Senhor um animal coxo, o resto, o alimento impuro. Trabalhamos a semana inteira, cuidamos de nós, corremos atrás das nossas coisas, e podemos até dizer que, na verdade, não é nossa culpa, porque são responsabilidades que estão sobre nós, então eu tenho que correr atrás, o que eu vou fazer? É esse mundo. A gente pode até usar isso como desculpa, mas, na verdade, a gente corre atrás com as nossas preocupações, com a força do nosso braço, das coisas dessa terra, a semana toda. Mas a gente não para dar ao Senhor o melhor do nosso tempo. Quando chega um final de semana, quando chega um domingo, a gente dorme até a hora que precisar, que der, que não, dormir. A gente almoça regaladamente e nenhum problema. Eu gosto, se tem um dia que eu posso dormir tranquilamente. Que coisa gostosa, irmão. É poder dormir sem precisar acordar, sem ter hora para acordar. Que bênção é isso? Deus nos dá isso mesmo, irmão. Poder almoçar e, olha, comida gostosa, sem tempo para sair da mesa. Que coisa deliciosa. Mas tem gente que isso é uma rotina acima do tempo de prioridade que deveria ser dado ao Senhor. E a tarde passa. E aí quando dá 4 horas, e aí, você vai na igreja? Não sei, vamos ver, né? Eu quero te dizer, com autoridade, no nome do Senhor Jesus, que toda vez que eu ou você agimos assim, nós estamos dizendo: Senhor, eu não estou muito interessado, eu não estou muito preocupado em qual o tipo de oferta que eu vou te dar, qualquer coisa. Quando vivemos assim, estamos absolutamente no lugar deste povo para quem esse texto foi escrito. Oxalá alguém fechasse a porta para vocês não virem me adorar. Eu não quero isso. Irmãos, nós temos pessoas que, em qualquer lugar, não é só aqui no Projeto Adoradores, é em todo lugar, que não buscaram o Senhor em momento algum na semana, que tem o domingo para se dedicar ao Senhor, mas pensam em se arrumar para ir cultuar a Deus quando faltam 5 minutos para o início do culto. Pessoas que entram para o templo ou para o auditório, porque não é templo, templo sou eu e você, mas entram para o auditório e assim, como se estivesse chegando no shopping, olhando as vitrines e tudo, e se o culto começou às 18 horas, são 18h40, e ele está aí, tá, aonde a gente vai sentar, hein? Vê do lado de lá se tem, não tem. Do lado de cá, será que tem? Ah, não gosto do lado de cá, vê se tem outro cantinho do lado de lá. E aí ele senta e diz assim, me deu sede. Aí levanta, toma água, aí volta, o outro assim, estou apertado para fazer xixi. Aí levanta, vai, faz xixi, não sei. Quando dá 8h40, 9 horas, ele começa a aquietar para ouvir a voz de Deus. E aí o outro do lado dele falou assim, que horas vai terminar? Nós não estamos numa reunião. Nós não estamos num ajuntamento social. Nós viemos para cultuar ao Senhor. E cultuar ao Senhor é o que há de mais sagrado para a minha vida nessa terra. Então eu preciso ofertar ao Senhor com fidelidade, de todo o meu coração, o melhor. E eu quero proclamar sobre mim, sobre você, irmão, e sobre todos que vão ouvir essa ministração, que nós possamos estabelecer um parâmetro para nós. Senhor, se o culto é às 18 horas, eu quero às 17 horas estar pronto, ansioso, com vontade, querendo, buscando. Eu vou mais cedo, eu quero ocultar o Senhor. Eu quero, Senhor, eu já preparei o que eu vou levar, não vou de mãos vazias. Senhor, eu tenho motivos para te agradecer. Senhor, eu quero contar na tua presença o que o Senhor fez nesta semana. Senhor, eu quero, Senhor, eu quero. Porque um dia o Senhor deu uma festa e mandou convites para os seus convidados. E todos eles disseram: eu estou muito ocupado. E o servo voltou e falou: Senhor, todos os convidados estão muito ocupados, eles não vão poder vir. E o Senhor disse assim: andem por todas as aldeias, chamem todos, os que estão na sarjeta, chame todos. Mas, Senhor, vai chamar todos assim? Os pobretões, os inválidos, os sujos, chame todos. Eu vou pôr roupa limpa em todos. Chama aqueles que sempre se sentiram indignos, que nunca puderam entrar na mesa do rei. Chame todos, porque se os meus convidados não querem, eu sei aonde tem gente que quer. O Senhor nos traz uma palavra que ao mesmo tempo é uma exortação pastoral, paternal, para mim e para você, para todos os discípulos, membros do projeto Adoradores. Mas ao mesmo tempo é uma palavra profética sobre a igreja do Senhor. Nós estamos dizendo no reino do Espírito, para o império das trevas: aqui, Satanás, você não tem um ninho escondido onde vai plantar os mesmos cânceres, os mesmos problemas crônicos de qualquer entidade religiosa. Nós somos o corpo de Cristo e vamos crescer com gente cheia do temor do Senhor, gente fiel ao Senhor, gente que faz de todo o coração, gente que prioriza o Senhor, gente que busca com zelo extremo o melhor para o Senhor. Pode acontecer, irmão, pode acontecer com qualquer um, pode acontecer a qualquer instante, de você ter um imprevisto e chegar atrasado, de você ter um problema e não poder vir ao culto, de você estar um dia tão cansado, tão exausto, que tenha que ficar em casa, e vai ficar em casa sem nenhum problema, irmão. O reino não é um legalismo de bater ponto, não. Mas você vai ficar em casa, e o Espírito do Senhor vai falar: filho, eu quero te abençoar, eu quero ministrar o seu coração. Filho, eu conheço você, filho. Eu sei quem você é. Descansa seu coração. A palavra do Senhor nos diz, que o profeta declara que o povo estava com as suas casas cheias de toda a abundância, e a casa do Senhor havia falta de mantimento de tudo, os utensílios estavam abandonados. Lá no Velho Testamento, aqueles elementos físicos, eles tinham um significado espiritual poderosíssimo. Hoje não. Esse prédio, essa parede, esses equipamentos, essas cadeiras, nada disso tem um significado espiritual. Nada disso. Porque todo o significado espiritual que estava nos utensílios do templo estão hoje em mim e em você. Porém, irmão, da mesma forma que o Senhor falou ao seu povo naquele tempo, o Senhor fala conosco: não priorize tua vida, tua casa, tuas coisas. Invista na casa do Senhor. E investir na casa do Senhor não é ajudar a comprar equipamento, a construir. Não, isso não. Isso é periférico. Investir na casa do Senhor significa: Senhor, eu sou o teu templo. Eu sou o teu lugar de culto. Senhor, aquela reunião que nós temos, naqueles dias, naqueles horários, naqueles lugares, é o ajuntamento solene do teu corpo. Eu preciso de comunhão com o corpo. Então, Senhor, eu vou tomar isso como prioridade. E eu não vou tratar isso de uma forma menos importante do que eu trato as minhas coisas principais. O meu governador. Eu vou trazer o melhor para o Senhor. Irmão, eu quero dizer primeiro para nós aqui, que todo discípulo, membro da igreja, precisa chegar minutos antes do culto. E, na verdade, você pode chegar uma hora antes do culto para orar. E você não vai estar fazendo favor para Deus. E você não vai estar cooperando com a igreja. Você e eu somos a igreja. Você vai estar alargando os canais de Deus sobre a sua vida. Você vai trazer oferta ao Senhor? Traga o melhor. Fica com medo de dar a maior nota, de ofertar todos os cultos. Dê ofertas ao Senhor, oferte o melhor em dinheiro. Ganhou alguma coisa, melhorou de vida, melhorou a casa, melhorou o carro, oferte ao Senhor. Honre ao Senhor com todas as tuas rendas, as primícias de tudo que você ganha, e o Senhor abrirá os celeiros dos céus e derramará sem medida. Você não vai honrar porque a igreja precisa de dinheiro, não. Você vai honrar porque você aprendeu a dar o melhor para o Senhor. Recebeu o seu salário? Recebeu parte do seu salário? Vendeu alguma coisa? Teve um lucro? Ganhou um dinheiro? Recebeu uma herança? Apareceu alguma coisa? Vem para o altar do Senhor com prioridade. Tá, Senhor, aqui com fidelidade está o teu dízimo, Senhor. Esses pequenos sinais físicos, reais, concretos, vão estabelecer parâmetros para uma série de outras questões espirituais na tua vida. Eu preciso decidir, Senhor, eu preciso me apressar, porque o culto vai começar às 18 horas, às 20 horas, eu começo a célula às 19h30, às 20 horas, Senhor, eu tenho que me apressar, a partir de agora acabou, não tem isso. Ah, porque eu encontrei com fulano e ciclano, eu fiquei sem graça de dizer que eu tinha, que fiquei sem graça, coisa nenhuma. Olha, dá licença, porque agora está na hora de eu ir cultuar ao meu Deus, e não tem nada nessa terra que vai me impedir da melhor coisa da minha vida, ir cultuar ao Senhor. Vem comigo, ou então vamos fechar a porta aqui. Obrigado por ter vindo, Deus te abençoe. Você não tem que estar na igreja todos os dias, irmão. Você não tem que ser um ativista religioso. Você não tem que ser um rato de igreja o tempo todo lá, o dia inteiro lá. Não, nós não temos nada com esse espaço aqui. Não tem nada de santo em vir aqui. Mas no ajuntamento do corpo de Cristo, para adorar o Senhor, eu preciso priorizar na minha vida. Pode ser aqui, pode ser na casa, pode ser em outro lugar. Senhor, é culto ao Senhor, não é uma opção de programação, é o meu culto ao Senhor, e eu vou reordenar minha vida, porque todas as vezes que o teu povo reordenou todas as coisas, veio abundância e crescimento. Se você é uma das pessoas que nunca pensou no compromisso com o horário, você vai dizer, Senhor, a partir de hoje eu vou reordenar minha vida. Se você é uma pessoa que tem recebido do Senhor o sustento, mas não prioriza dizimar e ofertar ao Senhor, diga, Senhor, a partir de agora eu vou reordenar minha vida. Eu quero dizer uma coisa, irmão. Nós aqui como igreja, Projeto Adoradores, a maioria dos discípulos tem sido fiéis ao Senhor. Eu não estou pregando esta palavra porque nós temos um mundo de problemas. A maioria dos discípulos são fiéis nos dízimos e nas ofertas. Por isso Deus tem sustentado essa obra. A maioria dos irmãos são fiéis ao Senhor nos centavos. A maioria dos irmãos se doam, trazem, vêm, ajudam, cooperam, trabalham, se esforçam. E aqueles que têm mais dificuldade são os que mais chegam cedo, são os que mais vêm, são os que mais você pode contar. Nós temos a maioria dos irmãos aqui, gente séria que está andando com o Senhor. E a palavra é para dizer a nós mesmos que não podemos entrar na terra e nos dobrar aos deuses da terra. Precisamos manter nossa fidelidade ao Senhor. Mas toda vez que Deus trabalha com uma lente que amplia 10 vezes... e executa tudo que tem para trabalhar com uma lente que amplia 10 vezes. Ele põe na nossa mão uma lente que amplia 100. Filho, você já está em condições de conhecer mais profundamente do meu reino. E quando terminamos, e quando ele termina a obra com a lente de 100, ele tira das nossas mãos e diz, filho, agora eu vou pôr uma lente de 200. E até o dia em que Ele nos chamar para a sua glória, Ele vai poder trabalhar na nossa vida, em detalhes cada dia mais profundos, porque um dia nós dissemos a Ele: entrego a minha vida ao Senhor, e é para andar com o Senhor para valer, é para andar com o Senhor para valer, Senhor. Não importa se os povos à minha volta andam cheios de alimento fermentado do Egito, não importa, Senhor, se o padrão gospel evangélico já introduziu todo tipo de paganismo, todo tipo de mais ou menos, todo tipo de cada um pensa de um jeito, não me interessa, eu decido andar na tua presença de uma forma digna, forma que o Senhor é digno de receber. Nunca serei perfeito, nunca serei um santarrão, nunca vou alcançar a perfeição, Senhor, mas o Senhor pode saber, em todo tempo, enquanto eu andar nessa terra, eu vou caminhar crescendo na santidade, crescendo na fidelidade, crescendo no amor ao Senhor, crescendo no compromisso com o Senhor, crescendo na instrumentalidade para o Senhor. Em todo tempo o Senhor vai me ter como um homem de caráter, uma mulher de caráter, crescendo, sendo usado, ungido, sendo bênção do Senhor e sendo bênção para o Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Vamos orar ao Senhor. Talvez você esteja aí realmente colocando diante do Senhor alguma questão. Porque certamente o Espírito do Senhor, que nos deu esta palavra, está trabalhando no nosso coração. E você pode já de cara dizer: Senhor, o Senhor sabe que se depender de mim, eu até consigo me aplicar, me esforçar por uma semana, por duas, por um mês. Mas se depender de mim, Senhor, da minha autodisciplina, se depender da minha capacidade, meu Deus, logo, logo, vai tudo ter esfriado. Mas eu não vou na força do meu braço. Eu me entrego nas tuas mãos e eu vou caminhar nesse propósito. É guiado pelo teu Espírito Santo. Eu quero ser alguém nessa terra que resplandece a tua luz, que anda ordenadamente, segundo a tua palavra. Porque eu tenho um inimigo, Senhor, e eu quero que o Senhor ponha um anjo adiante de mim. Eu tenho terras a serem conquistadas, Senhor, e eu quero que o Senhor ponha um anjo adiante de mim. Senhor, eu faço um pacto contigo. O Senhor pode me confrontar com tudo que há em mim, por mais que pareça já ser muito bom, mas que precisa ser ampliado, purificado, santificado, melhorado, transformado, substituído pelo Senhor. Eu faço um pacto, o Senhor pode fazer isso comigo, Senhor. E tudo que o Senhor ordenar, eu vou te ouvir. E o que o anjo que o Senhor pôr à minha frente disser, eu vou ouvir, eu vou seguir. Eu quero um crescimento hoje no padrão de fidelidade ao Senhor, de honra ao Senhor. Eu quero, Senhor. Ore ao Senhor nesse momento.